A Rádio Brasil Sul apresentou o programa Barbosa Neto. Emoção, fé e a comunicação verdadeira do jornalista Barbosa Neto. Oferecimento RBS. Quer emagrecer com saúde? RBS. Esse sim emagrece. Ligue 99924-1212. Bem barato. Ofertas bem feitas, Mufato. O Mufato faz bem feito. A Vantajosa, a loja mais completa de Londrina. ZYJ310, emissora de ondas médias, Rádio Brasil Sul, AM, 1290 kHz. Estúdios e transmissores na Rua João Batista de Oliveira Filho, número 255, Jardim Monte Catini, saída para Ibiporã. Estamos vivendo o inverno brasileiro. Super Rádio Brasil Sul, AM 1290. A maior e mais potente emissora do interior do Paraná. Agora na Brasil Sul, tempo de reflexão com Armando Cardamone. Let us sing a song that will cheer us by the way. In a little while we're going home. For the night will end in the everlasting day. In a little while we're going home. In a little while, in a little while, we shall cross the billows home. We shall meet at last when the stormy winds are past. In a little while we're going home. There's a rest beyond, there's relief from every pain. E assim nós chegamos ao final do tempo de reflexão de hoje. E eu quero agradecer o carinho da sua sintonia e desejar a você e a toda a sua família a paz que só Jesus pode nos dar. Se Deus nos permitir, estaremos aqui novamente em nosso próximo programa. Um grande abraço a todos, muito obrigado e fiquem com Deus. Shall cross the billows fall. We shall meet at last when the stormy winds are past. In a little while we're going home. O pequeno produtor semeia na terra os seus sonhos, de alimentar sua família, de servir sua comunidade, de crescer no campo. E a Caixa ajuda a financiar esses sonhos por meio do crédito custeio Pronaf para investir na agricultura ou pecuária. Pequeno produtor, fale com o gerente. Vamos juntos fortalecer você e a sua produção. A força do agro agora é Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Olha a hora certa, o seu com o nosso. 1:55. Boa tarde, Brasil Sul. Apresentação, Milton Paes. Vamos ver juntinhos até as 4 horas da tarde no AM 1290. Você ligadinho, ligadinho com a gente, acompanhando o nosso Boa Tarde Brasil Sul. Alô, Tiana do Jardim Ideal, boa tarde. Boa tarde Brasil Sul, César e Paulinho. Amor além da vida.